pela minha casa. Você fica quase a semana inteira na minha casa. Na real, nem sei quando que ela vai embora mais. Tô viciado em você, igual fazer dinheiro, fumando um cigarro de paz. Amor, cadê o isqueiro? Duvido que ele fez assim. Eu duvido, tu esqueceu de mim. Você tá sendo aquela pessoa que eu penso a noite antes de dormir. Deixa que toque. Pode gravar, mas prefiro que tu não poste. Amor, deixa. Como é que pode? Depois de anos fez eu ver ter Harry Potter. É engraçado, mas o bagulho é sério. E na madruga eu te chup chup, depois tu me chupa. Eu dou tapa nessa bunda. Não sei te dizer, mas tu fica lento quando dorme com a minha blusa. Somos a cura do tempo de crise. Estamos Pique, Hermione, Weasley. Igual o osso de pelúcia que eu trouxe pra você. Somos a cura do tempo de crise. Estamos Pique, Hermione, Weasley. Igual o osso de pelúcia que eu trouxe pra você. E não vamos falar, custa aquilo que rola entre a gente. Melhor viver, sabe? Aproveitar tudo intensamente. É que as pessoas não aguentam ver a felicidade das pessoas. E depois disso sempre rola aquele boato, aqueles assuntos chatos. Por experiência própria, melhor deixar baixo. Vou até fumar um tabaco, aquele que você deixou apertado. Eu nem fumava e agora tô viciado. Mas só tem graça quando tu tá do meu lado. Fui enfeitiçado. Nosso sexo é perfeito. Sempre ficamos satisfeitos. E eu já te disse que sou apaixonado. Pensa do seu pé. Penso na gente quando escrevo. Literalmente hoje inteiro. E essa vida é cor. Amor é tão cor. Vamos viver sem medo. Somos a cura do tempo de crise. Estamos Pique, Hermione, Weasley. Igual o osso de pelúcia que eu trouxe pra você. Somos a cura do tempo de crise. Estamos Pique, Hermione, Weasley. Igual o osso de pelúcia que eu trouxe pra você.